estabilizada, chamei a 6320. Chamei a 320, complete aproximação de nave, para 90, chame a torre Salvador em 198, disse mal 95. 964, lista para 25003, voltímetro em Salvador 1094, livre para o final RNAB da 10, informe estabilizado. Autorizado, RNAB 10, portaria estabilizada, voo 964. Chame a 320, destino a 014, autorizado o pouso, estão no 0, vento 110 graus, 119. Está autorizado o pouso no 0, chame 6320, confirma só o vento, por gentileza. 110 com 11. 6320, confio a torre. Estimativo, autorizado, pouso no 0, Xanem 6320. É 4, solo. É 4, solo. O centro já está processando seu plano e dentro de 5 a 10 minutos, ok? Será dada a autorização de pushback. 5 a 10 minutos, então, está no aguardo 864. 7. 132 16, é o solo. 532 16. Ok. Autorizado, Fortaleza, 370, o nível, via Pêsulo 19. Até Bangu. Pode ser conforme o plano. A decolagem é da 10, saída Momo Transição Frote. O controle 119 decimal 8. Transponder 5575. Fortaleza autorizado, 370 o nível via Pedro 19 Bangu após esse tempo. Fortaleza. Decolando 10, Momo, saída Frote a. Transição 798, controle 5575, transponder, 132 no meio. Correto, 132 no meio, chame pushback acionamento. 32 no meio. 1864, solo novamente. 64, siga. Chegou agora o transponder, é 5062, está livre o pushback acionamento, chame táxi. 5062, está livre o push aciona, chame táxi, voo 1864. Paulo Salvador, voo 1397, está sendo a informação Inter. Autorização São Paulo Convonha, nível 380, portão número 2. Voo 397, está autorizado São Paulo Convonha, inicialmente 360, via Upezulu 10 até Pubave, após Upezulu 16 até Bosmo. Segue conforme o plano, decola da 10, saída da El, transição Mótiva. O controle 119 decimal 8 e o transponder 5043. Autorizado, São Paulo Congonhas, nível 3620, Upezulu 10, Pubave, Upezulu 16, Cosmo, decola 10, curva direita, terceira da Rael, na Foz, Mótima, 398, 5043, transponder, voo 1397. Correto, voo 1397, pushback acionamento. Desce a próxima, 2. Autorizado, chame o táxi. Primeiro, vai chamar o táxi, 1397. Estabilizado aqui a pista de 964. 964, eu posso final R9, e chame a torre Salvador em 118, disse 995. 118, 95, 964. Azul 5076, voe direto. E o call? Uno 04, autorizado posto, sendo 0, vento no 30 graus, 109. Posso autorizado na 09, né? 963-15, autorizado Guarulhos 360, via Pêsulo 10 até Taubaté, decola da 10, saída da El, transição Motiva, controle 119.8 e o transponder 5060. Bingo 06, stand by, clearance to Serra Bravo Lima, Sierra. O Oxiné 6315, cotejamento correto, chame pushback e acionamento. O ONU 864, livre saque via pátio e Índia. No ponto de espera da 10, chame a torre 1895, o senhor vai seguir um Boeing da companhia. Ready to copy? Okay, it's cleared to Serra Bravo Lima Sierra, flight level 100, via flight plan route, departure from runway 10, Coral departure, and then departure frequency 119.8, escort 5001. Radiomax correct, clear to start up engines, report for tax. Solo Salvador, 32 portal 62, pushback acionamento. 32 aguarde, temos duas aeronaves que vão cruzar o pátio no setor. Aguarde só um momento, previsão mais 3 minutinhos. Afirmativo na sua escuta, 32 pushback acionamento, 256, portal 4. 256, aguarde, 3 minutos para iniciar o push. Que o Oxiné 6320, portão previsto é o 07. Aguarde para o ingresso no pátio. Solo Salvador, voo 1397, instruções para o táxi, 3 horas e 54 de autonomia, alternado Galeão, POB de 68. Copiado, Golo 397, táxi à direita, ponto de espera da 10, 1895 a torre. Livre direito, ponto de espera 1895 a torre, 1397. Solo 064, solo 06, libera direita, semissolo, 12, 1, 2, 9. Salvador, gol 964. 964, livre táxi via Alfa, Juliette, portão, ou melhor, via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Alfa, Juliette, 964. O Oxiné 6320, livre ingresso no pátio, portão 7. 7 ingresso para 7, Oxiné 6320. Salvador, gol 1397, ponto espera da 10, pronto. 1397, a linha decola para 10, vento 120 graus, 10 nós. Libre, alinhar e decolar, pista 10, gol 1397. Boa tarde, boa noite, 64, 10, 10, 10, 10. 8, 64, mantém a espera no zero. Otan 32, manda meio, autorizado pushback acionamento, chame táxi. Autorizado pushback acionamento, chama táxi, Otan 32, manda meio. Alba 06, clear taxi until taxiway hotel. No 964, portão previsto 02, aguarde antes da Juliette para ingresso. Aguardando por dentro, 964. 2 Salvador, boa tarde. Vamos no 825, com a Índia. 98, boa. 85, assina a indicação desse Antônio de 040, previsão da chegada, bom. Volte para o 040, vou no 885. Controle Salvador, 1397, 1310, da ela saída. 397, contato radar em decolagem, assina o Antônio de 360, para cruzar 2 no pés, Leda. Volte para o 3620, para cruzar 2 pés, rua Leda, 1397. Salvador Tower, Bomba 06, Holy Point, Plano, Hotel, Request, Restart, Strong, Hotel. Bomba tem position. Bono 256, livre taxa à direita, no ponto de espera da 10, 1895. 1895, bom serviço. Prédio. Oito meia quatro, autorizado decolagem, sistema 0, vento 1190, grau 0994. Autorizado decolagem, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bomba 06 line up and mantém. Bomba 06 line up. 864, decolado 12 com controle 1918. 198 agora, bomba 864, boa tarde. Controle Salvador, bomba 864, Fuca, Aracaju. 364. Contato radar na decolagem, submanteu 350, saída PUCA. Perfil da PUCA, nível 350 autorizado. Boa noite, 64. Papa Romeo Mike Echo Oscar, pra vocês, boa tarde. Ok, uma boa, o 44, uma hora de atrasar aqui. Para a zona média, qual foi a sua PO para Aracaju? Qual foi o nome do seu avião? 3804. Ok, Mike Echo Oscar, está autorizado Aracaju, 1010, inicialmente, restrito no corredor forte. A decolagem é da 17. O controle 119 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponder 0263. Controle é 19.8. Aqui é a Cosca, o correto cotejamento. Chame a torre 18.95 para acionar a boa viagem. Estabilidade vai direto Aracaju, boa noite 64. Aguardando, boa noite 64. Aguardando, boa noite 64. Small 8, rumo 06. Pulando 256, Lima tem cabeceira no 0. Limãozinho no 0, 256. 06, Coral Departure. 06. We're the current test of the departure, I'm maintaining flight level 100, perform the call of departure. Climb and we'll climb and maintain flight level 100, we'll park on Coral intersection. 1397, chame o centro Recife, 1251, alterna 23.8. Entenda, o tráfego não se encontra na escuta do controle. Chame o centro Recife em 251, alterna 23.8. 251, 238, 1397. Obrigado, bom trabalho. Tá com o Vitor? Agora 57 milhas sudoeste Salvador, serviço radar encerrado. Para informação de voo alerta, monitora a frequência do centro Recife em 260, alterna 260, alterna 251, alternando ainda 23.8. Observa o relógio do Big da Gol, ele mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, para 3-2, 1-6. Gol 1256, Decolado 17, controle Salvador, 1198. Salvador 1198, bom dia. 1864, chame Recife 2685, alterna 2545. 2585, boa. Salvador 1256, boa tarde. 1256, contato radar de decolagem, submantém 370, C da PUCA. 370 da PUCA, 256. Seria 9857 até Moço. A decolagem da 1-0, saída da El, Leda, e após direto Irume, o controle 119.8 e o transponder 5071. Maravilha, autorizado 360 até November 857, Moço. Recordo 10 da El Leda, direto Irume, 119.8 ao controle, transponder 5071. Final R9 para 10, informe estabilizado. Ativo, está vindo o procedimento aqui, para 10, com 10 no 3, com 18, portão estabilizado. Eu estou no meio, autorizado a colar, 0 vento, 1, 2, 0 graus, 1, 0, 9. Acho que o Golf Kill está modulando pelo controle, confirma. Acho que o Golf Kill ainda não modulou para o controle. Acho que o Golf Kill recebeu 5x5. Acho que o Golf Kill. Significação, precisando chegar a demais, deixando no ponto ideal de descida. Oscar Filo foi solicitado que entrasse em contato com as operações da APAIPER. Oscar 205, controle 1198. 1198, dá 32, 16. Quem está modulando para o controle? Para efetuar esse tipo de comunicação. Já foi reportado ao Oscar Golf Kilo para que entrasse em contato com as operações da BATE. Via Pesulu 17 até Potro, após direto, decola da 10, saída Tuca, transição Caju, controle 119.8, transponder, é o 5075. Siga em redes visuais a 1.500 pés, altímetro em Salvador no 03 e acolhedores informe em parede. Protocolo 22 no controle de Salvador. Em 119.8, apenas confirmando que está autorizado o cruzamento do campo. Positivo, o ponto número 1 aqui é Costa, chamada controle 119.8, autorizado o cruzamento do campo. 00, quando possível, a proa do 369, azul 4196. Azul 4196, autorizado direto para a revista 366. Confirme 366? Afirmo, 366. Autorizado 366, descida 100. 141, 196. Gol 1885, passando o Cerro de 366, que eu passei. Gol 1885, completo procedimento R-Nave, chame Torre. 1-8, decimal 95. 5, boa tarde, obrigado, 285. Gol 1256, chame Centro Recife. 1-26, decimal 85. Alterne 1-25, decimal 45. 2685, 2545, gol 1256. Confirme para o controle. Tango Oscar, Oscar Bravo, prossiga. Gente, o Papa Tango Oscar, Oscar Bravo, mantém as condições visuais, o ajuste no 013. Via corredor e preparte quando visual com cão. Controle Aracaju, controle Salvador, o Papa Romeu Mike Eco Oscar. Papa Romeu Mike Eco Oscar, boa tarde, mantém as condições visuais, ajuste no 013. Ok, condições visuais, ajuste 1013. O Mike Costa, cara, posição Conde, estimado para os 1710, Aracaju pouso aos 1730 e livrando a terminal a 1645, na sua escuta. Tente o Papa Romeu, Mike Costa, irá manter 500 pés até o destino? Positivo, 500 pés sobre a litoral. Tente, reporte 20 milhas afastado. Ok, reportará na 20ª milha, o Mike Acosta. Papa Tango Oscar Golf Kilo, dá presente, voe ITAP. Prosseguindo a descida, azul 4196. Azul 4196, deixa para 2500 pés, o ajuste é 013. 2500, 1013, confirma? Afirmo, 1013. 3500, 0, 0, eu sou 4196. Passarei do 2230, boa tarde, autorizada a chegada AMAN, reporte para a descida. AMAN, já melhor descida 2230. Sim, desça para o nível 050, passarei do 2230. 050, 2230, possibilidade de voar toque. Autorizado toque, passarei do 2230. Toque, 2230. Controle, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, prossiga. Apresente a posição alternar, que está na Serra Brava, que está em 1800, atenção, nível 100, Oscar Golf Kilo. Sim, Oscar Golf Kilo, aguarde. Aguarde. Atenção, Oscar Golf Kilo, inicialmente curva à esquerda para o A300. Aguardando a autorização com o Centro Recife, a proa que irá voar. Tango Oscar Golf Kilo, confirma o motivo? Já é 6315, reporte táxi. É, Vitória da Conquista, a autonomia e alternativa. 22, Lama 6, Chame Centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 126, decimal 45, tá? 3216. Azul 4196, autorizado procedimento RNAVE, reporte passando no Serra Vista 366. Autorizado RNAVE, reportará o 366, Azul 4196. 4196, pode ser. Papatango Oscar Golf Kilo, autorizado direto Vitória da Conquista. Informe o nível que irá até o destino 080100. Papatango Oscar Golf Kilo, controle. Patango Oscar Golf Kilo na escuta do controle. Patango Oscar Golf Kilo da presente, autorizado direto Vitória da Conquista. Confirme o nível desejado 080100. 100. Não copiei. Patango Oscar Golf Kilo, não copiei o nível de voo. Bem, chama 00, voe direto Vitória da Conquista e, quando possível, tempo de voo, alternativa e autonomia. Bem, está passando o Oscar Golf Kilo. Passou através de Paris na proa da rotatória, aliado, Vitor Juliette. Gente, Papatango Vitorinho de Juliette, reporte quando visual com campo. Comandor, passando 2230, possibilidade de voar Duna? Autorizado Duna, passarelo 2230, confirmará fazer o MDB Zulu Pistona 0? Negativo, se possível, o R9 da 1-0. Gente, vou então Serra Vista 366, passarelo 2230. Bom, Serra Vista 366, 2230. Rodolfo! Dá bom tempo, Vitor de Juliette. Vitor de Juliette, chame Torre 118, decimal 95. Torre 1895, Vitor de Juliette. Salvador, boa tarde, é o Juliette, da presente, autorizado sinal da 17, o ajuste no 013, reporte na porta para pouso. Sinal da 7, reporta na curva, na pouso, Então 08. Ingressa via Juliette, porta então, 08. Papa Romeu Mike, Eco Oscar, frequência livre da presente, ao ingressar terminal Aracaju, chama mesmo na frequência 120, decimal 3. Romeu Mike, Eco Oscar, controle. Salvador, Papa Romeu Mike, Eco Oscar. Papa Romeo Mike, Eco Oscar, frequência livre para autocoordenação, a ingressar terminal Aracaju, frequência 120, decimal 3. Ok, livre em coordenação, a ingressar terminal Aracaju, chamará 120, decimal 3, o Mike Eco Oscar. Final da 120, Azul 4196. Azul 4196, complete procedimento RNAV, chame torre, 118, decimal 95. 295, obrigado, 4196. Papa Tango Oscar Golf Kilo para serviço de informação e alerta, chame centro Recife, 126, decimal 0, alterne 123, decimal 8. Zago Vitorinho, Juliette, a torre. Pacífica, vista de Juliette, final de 3 milhas. Seguinte, autorizado, pouso pistão no 7, o vento 130 graus, 099, Vitorinho, Juliette. Pouso autorizado no 7, Júlia. Passarela 2230, desça para 2500 pés, ajuste chama 0 na 3. Autorizado o procedimento RNAV pistão na 0, reforço estação no Serra Vita 366. Desce para 2500 na 0 na 3, autorizado o procedimento e reporta na 366, 2230. Do 41116, autorizado pouso pistão no 0, vento 110 graus, 109. Livre pouso no 0, do 41116. Termo, solo aos 3,5, autorizado backtrack e Oscar até o Paz 4. Alma 06, control. Alma 06, tu vai da sua permanente de Southwest Salvador VOR, call Ilhéus Frequency 120, décimo 1. Alma 315, após a passagem do Embraer da Azul, autorizado alinhar e manter cabeceira 10. Passarelo 2230, tráfego 3 horas, 1,0 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés, um Charlie 172. Sente, passarelo 2230. Atacando Oscar, Oscar Bravo, tráfego 10 horas, 9 milhas, rumo sudeste, cruzando 055 para 2.500 pés, um Alfa Tango 72. Azul 4196, livrando via Foxtrot. Azul 4196, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Azul 4196. posição no zero, vento 130 graus, 109. Salvador, 3193152 a bordo para o táxi. Olá, 52, confirma a alternativa de autonomia. Alterna Campinas, 3 horas e meia. Tá, 3193, táxi via Fátima, Índia, ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste no 0, 1 no 3. Fátima, Índia, 3295, 0, 1, 3. Na minha 315, decolado aos 39, controle agora 119, decimal 8, tem um bom voo. 1198, bom trabalho, bom final de semana, na minha 315. Controle Salvador, boa tarde, na minha 315, cruzando 1600 pés. Oceania 315, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés, autorizado direto lisa. Passo 3 após 2000, sou 366, passageiro 2230. Passageiro 2230, completo procedimento RNAV, chame torre 118, decimal 95. Completo RNAV 1895, obrigado, um bom final de semana. Boa noite. Eu de voo 360, saída Arbor, Elefa, decola pistão no 0, primeira curva direita. Passando 5101, controle 119, decimal 8. Autorizado Brasília, conforme o plano, 3197360 ao nível. A gente decola na árvore elefa, decolando da dentro, curva direita após. 5101 na operação, 198 ao controle. Correta, pode continuar deixando na 321. 0 graus, 099. Salim, decola. 3196. Oceano M3, 15, decolado 43, controle agora 119.8, tem um bom voo. Oceano 3193, decolado 43, controle 19.8, bom voo. Controle 19.8, tá 3193, obrigado, uma batalha. Passaredo 2230, autorizado pouso e pistão no 0, vento 120 graus, 109. Priori, pouso, passaredo 2230. São 3193, boa tarde, contato radar, chega para o nível 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Após 2000 direto Leda, sobe para o 360, até 3193. Paredo 2230, no solo aos 45, libera direita, solo 121, decimal 9. 219, 2230. 118, decimal 9. Solo, boa tarde, passarei 2230. Paredo 2230, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Oceano M3-15, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Autorizado ingresso até a aeronave do senhor, ok? Até o fim, da parte estava tirando o braço, uma velocidade que considerada para entrar no parque. E a gente sai da parte para poder fazer a manobra. Pessoal de escola aqui. Entende. Pode ouvir 136? Taxi em frente, via pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 093, acho que é 142. Gol 1164, boa tarde, vou direto de serviço 366, desça para o nível 050. Plano 366, descendo para o 050, gol 1164. Salvo, tráfego avistado, autorizado pouso pista 17, vento 120 graus, 109. Tudo isso, por gentileza, poderia coordenar uma condição da Israela, uma garabata, por favor. Qual o PLB? 02. Siente. 93, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Recife 251, 238, 3193, uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 110 graus, 109. A série do 2263, boa tarde. Vou ir direto à posição ITAP e reporte para a descida. Por favor, ITAP, chama na descida 2263. Para a informação, já foi solicitada a comissão. Costa Bravo. Sapatão Atlântico Golfo Uniforme, boa tarde. Contato radar a 59 milhas sudoeste de Salvador. Autorizado chegada a mar e reporte para a descida. Fechar 6321, táxi via pátio, Índia, ponto de espera, torre 118.95, ajuste padrão, boa viagem. Romano 42, decolado a 53, controle agora 119, decimal 8, tem um bom voo. 198, boa tarde. Oceanel 6142, boa tarde, contato radar, suba para o nível 350, saída PUCA. Na saída PUCA, 350, Oceanel 6142. Viu 2703, prossiga. Azul 2703, mantém-se inicialmente condições visuais, ajuste chama 013 e suba inicialmente nível 105. Controle Salvador, muito boa tarde, Conselho 2733. Conselho 2733, boa tarde, contato radar.